volta al 3, sono cambiato. Desde 70, solo 01, taxia via Juliette, ponto 62. Juliette para 2, Azul 490, ascendente pressão, desce, mantenha 2000, ajuste no 095, autorizado chegada a Mari, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. No 0 no 5. Fórmula Azul 9140, número 1? Afirmo. Afirmo, é número 1. Paciente, muito grato. Azul 9140. Só atualizado o final LS, Azul 4190. Portará estabilizado o final LS, Azul 9140. Negativo, mando para 367, seria para acomodar a curva de aproximação para o LS. Sim. Estabilizado em LS, Azul 9140. Complete final LS, Mano Torre 118, decimal 95, Azul 9140. Torre 118, 95. Azul 9140. Salvador, muito boa noite. O Azul 9140 estabilizou, está a 9 milhas da cabeceira. Azul 9140, boa noite. Reporta trem checado. Visual com o campo. Reportará 9140. Checou Azul 9140. Azul 9140, autorizado pouso visto no 0, vento 1 no 0, grau 04 nós. Livre pouso, cabeceira no 0, Azul 9140. Azul 9140, taxia Alfa, reporta naquilo. Alfa, reportará aquilo. 090, confirmando sua luz no dia. Comandor, o passageiro 224, tem 37 no POB, tem 7 horas e meia de autonomia e alterna Recife, pronto para o táxi. Passageiro 223, táxi em aeroporto, ponte para a 10, pronto, frequência 1 no 8, 95, 10 no 5. 1 no 8, 95, obrigado. Quilo azul, 9140. 9140, quilo, posição 0743, atento ao sinalizador. Quilo, posição 07, atento azul, 9140. Salvador, passageiro 2, 2, 2, 3. Oi, Salvador, passageiro 2, 2, 2, 3. Passageiro 2, 2, 4, vento 1 no 0 grau, 04 nós, 3 a linha e decola, piscina 0. 2, 2, 4, a linha e decola, passageiro. O 9140 indicação da posição aqui modificada para meia dúzia do pato 3, atento à sinalização do voo. Ok, meia dúzia, atento ao sinalizador, sim, certo. Salvador, confia, tripe 5237, informação Delta. Tripe 5237, bom dia, sem identificação. Foi direto no rumo de TAP, desse mantém o 050. Após TAP, de Viravaduna para o final do Charlie 1 X-Ray, questão para o final do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 095, tripe 5237. Vai voar em TAP, descida para o 050. Aguarda, final do seu. Após ETAP, Dona, trip 5237. ETAP, Dona, Maceió, está falando que a 1 no 9, 5, 5, 5. Trânsito no meio, desse mantém 060, desse mantém 060, autorizado a chegar na Mare, guarde LS X-Ray, ajuste 10, 15, gol no 8 no meio. Decolador 23, controle 120.8. 08, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o passageiro 2223. Quatro contatos, mantém nível 90 na saída lotar. 2224, para lotar. 5237, desce mantenha 2000 autorizado final IELS. 2000 final IELS 5237. Salvador, boa noite, 5220, tem a Delta. 520, boa noite, acende a identificação. Desse mantém o nível 070 na chegada Mária, aguarde procedimento ILS XV. 070 na Mária, pode voar Mária, já presente? Autorizar direto no rumo de Mária, após Mária, prosseguindo o perfil da chegada, ajuste no 095, então 3520. 0